Quantas vezes já te negaram um abraço, já te renegaram e te abandonaram. Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram. Quantas vezes já te deixaram pra trás, te trataram como um simples tanto faz. Você queria desabafar, mas não te ouviram mais. É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho. São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito e consigo te entender. E o que ninguém te ofereceu, isso é só você e eu. É que um abraço meu te conforta e te mostra que em mim você encontra o que o homem nunca deu. Valor, pra mim você tem valor. Sinta o meu abraço te envolvendo agora, de dentro pra fora vai te preencher. Vai tirar o vazio, tira do caminho todo esse medo que tem em você. Sinta o meu abraço trazendo amparo, e de uma vez por todas passe a entender que além de pai, eu sou o teu amigo. Então conte comigo, eu tô com você. E o abraço que um dia não te deram, tenho pra você. Isso é só você e eu. É que um abraço meu te conforta e te mostra que em mim você encontra o que o homem nunca deu. Valor, pra mim você tem valor. Sinta o meu abraço te envolvendo agora, de dentro pra fora vai te preencher. Vai tirar o vazio, tira do caminho todo esse medo que tem em você. Sinta o meu abraço trazendo amparo, e de uma vez por todas passe a entender que além de pai, eu sou o teu amigo. Então conte comigo, eu tô com você. Eu curo as feridas, sou eu quem te anima, sou eu quem te sustenta, sou eu quem não te deixa. Eu curo as feridas, sou eu quem te anima, sou eu quem te sustenta, sou eu quem não te deixa. Sinta o meu abraço te envolvendo agora, de dentro pra fora vai te preencher. Vai tirar o vazio, tira do caminho todo esse medo que tem em você. Sinta o meu abraço trazendo amparo, e de uma vez por todas passe a entender que além de pai, eu sou o teu amigo. Então conte comigo, eu tô com você. E o abraço que um dia não te der, eu dou pra você. E o abraço que você tanto precisa, tenho pra você. Então sinta o meu abraço.